A sura da cidade. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Juro por esta cidade. E tu estás residente nesta cidade. E por um genitor e por um gênito. Com efeito, criamos o ser humano em tribulações. Supõe ele que ninguém tem poder sobre ele? Diz: aniquilei riquezas acumuladas. Supõe ele que ninguém o viu? Não lhe fizemos dois olhos? E uma língua e dois lábios? Indicamos-lhe os dois rumos? Então, ele não enfrenta o obstáculo. E o que te faz inteirar-te do que é o obstáculo? É libertar um escravo. Ou alimentar em dia de penúria. Um órfão aparentado. Ou um necessitado empoeirado pela miséria. Em seguida, é ser dos que creem e se recomendam mutuamente a paciência e se recomendam mutuamente a misericórdia. Esses são os companheiros da direita. E os que renegam nossos sinais são os companheiros da esquerda. Haverá sobre eles um fogo cerrado.